esta solidão fazer feliz o meu coração. Você deixou só saudade. Vem pra me trazer a paz desse amor, cumprir o que me falou, de me amar para sempre. Vem buscar o amor que é seu, vem devolver o que é meu, seu beijo doce de mel. Quero de qualquer jeito. Vem minha paixão fazer meu coração voar pro infinito, me tirar os pés do chão. Nas asas de um condor, com você eu vou no céu buscar estrelas pra enfeitar o nosso amor. Vem minha paixão fazer voar pro infinito, me tirar os pés do chão. Nas asas de um condor, com você eu vou no céu buscar estrelas pra enfeitar o nosso amor. Devolver o que é meu, seu beijo doce de mel. Feito meu café da manhã, feito uma febre terçã, te quero de qualquer jeito. Vem minha paixão fazer meu coração voar pro infinito, me tirar os pés do chão. Nas asas de um condor, com você eu vou no céu buscar estrelas pra enfeitar o nosso amor. Vem minha paixão fazer meu coração voar.